Ministério da Saúde avançou ontem que a Fundação será abrangida pelos recentes acordos de cooperação para a prestação de cuidados de saúde. Como é que olha para este acordo? Portanto, eu olho para isto como uma continuidade daquilo que fizemos até agora, não é? Isto, o nosso contrato tinha, o nosso acordo terminava a 31 dezembro, vai terminar a 31 dezembro deste ano, e nós esperávamos que ele fosse renovado, óbvio. Acho que isso era o mais normal que podia acontecer, era que ele fosse renovado. Nos últimos tempos fizemos uma certa pressão, porque tinha que ser renovado, porque temos um serviço de urgência a funcionar, como sabem, aos fins de semana e das 20 às 8 da manhã, e tínhamos que fazer escalas de serviço. É realmente já muito tarde que vem o sim, porque há que realmente, a menos de, estamos a 4 dias do final do ano, para fazer as escalas de serviço para o ano que vem, para o mês de janeiro, que, portanto, que se impõe agora para prestar assistência, principalmente na urgência, não é? E foi a Fundação que pressionou para que este acordo fosse realizado? Nós perguntamos, portanto, acho que sim. Nós perguntamos se o acordo era para aquilo que já tem vindo a acontecer há muito tempo, que os acordos têm sido sempre renovados. O nosso contrato era, antigamente, era renovado automaticamente ao fim do ano. Não tínhamos um contrato plurianual. Pela primeira vez há 3 anos tivemos um contrato plurianual e que terminava agora a 31 de dezembro. Estávamos convencidos que ele ia ser renovado, portanto, temos prestado um serviço, embora seja pouco aquilo que nos tem, porque de maneira nenhuma chega para aquilo que pretendíamos. É preciso ver que nós tivemos começámos a trabalhar este ano e gastámos o dinheiro todo em 6 meses, portanto, o que quer dizer que nós precisaríamos quase o dobro daquilo que nos foi dado, do plafond que temos para prestar assistência digna às populações que abrangemos. Portanto, este novo acordo vai durar durante os próximos 3 anos. É verdade. E foi há 3 anos que se deu o primeiro acordo? O primeiro acordo plurianual foi há 3 anos. Muito bem. E são 12 os acordos no total, mas apenas um é feito na Administração Regional de Saúde do Centro, que neste caso é com a Fundação Aurélio Mar Diniz. Acha que é uma maior responsabilidade para a instituição? Sim, realmente nós na região centro somos muito poucas instituições com este caráter, mais na região norte e alguns na região sul. Na região centro, portanto, os contratos de programas que têm existido é com a Fundação Aurélio Mar Diniz, com a Santa Casa da Misericórdia da Mialhada e com a Fundação Novo Lar. Portanto, estou a dizer que o nosso que foi renovado mais cedo e deve ser por causa de abranger o serviço de urgência, que nos outros serviços não abrange. E, portanto, era urgente haver um acordo para fazer face ao serviço de urgência, porque senão teria que terminar a 31 de dezembro à meia-noite. Muito bem. E, de forma geral, em que é que consiste mesmo este acordo? É este serviço de urgências durante a semana, não, à noite, não, e aos fins de semana? Isto é apenas uma pequena percentagem. O acordo, além disso, quando foi dos incêndios 2017, o acordo que nós fizemos com o Ministério da Saúde, nessa altura, com a doutora Alberto Campos, para fazer face às urgências, visto que o Oliveira do Hospital corria o risco de ficar sem urgências, diz que o Centro de Saúde se negou a ficar com as urgências e continuar com as urgências, como existia o antigo SAP. E nós dissemos que garantíamos as urgências, que iríamos fazer as urgências. E nessa altura ficou certo que nesse ano, visto que eram só 2 meses, esses 2 meses que haveriam no contrato de programa que nós tínhamos a decorrer, mas que nos outros anos seria feito um acordo, um contrato de programa só para a urgência e mais tarde até para ser alargado às 24 horas. Isso foi aquilo que nos foi prometido no início. Depois o Dr. Alberto Campos acabou por sair do Ministério e acabou por não se concretizar e também manterem as urgências no nosso plafond. O que nos veio retirar margem de manobra. Portanto, o que nós já tínhamos era cerca de 1 milhão e 900 mil que já tinha sido retirado os 2 milhões e 200 mil que tínhamos noutros anos, depois já nos tinha sido baixado para 1 milhão e 900 mil, e esse 1 milhão e 900 mil era para fazer face às consultas e às cirurgias programadas para dar assistência à população que temos, à população que assistimos. Portanto, depois foram incluídos o programa das urgências nesse programa. O que nos veio retirar cerca de 400 mil euros a este programa. que é quanto nos custa a urgência. Portanto, vem-nos retirar dinheiro às cirurgias programadas e às consultas. Portanto, ficamos com menos dinheiro para consultas, para cirurgias programadas. E nenhuma esse dinheiro vai chegar, portanto, porque nós ficamos não chega a 1.500.000 euros para cirurgia programada em urgência e não chega de maneira nenhuma. Portanto, considera que, de facto, o apoio deveria ser mais? O acordo deveria ser, eu não digo demais, eu acho que 1.900.000 bem gerido já dá para alguma coisa. O que deveria ser era aquilo que estava prometido no início, que era o contrato das urgências, ser um contrato à parte, que não tem nada a ver com o contrato de programa para que aquilo foi feito. Muito bem. E sobre, há pouco falou de urgências 24 horas, estará em cima da mesa algum dia? Tem gado, isso é um coisa que ultimamente se tem falado novamente, cada vez que há eleições fala-se novamente no contrato, nas urgências 24 horas. Eu costumo dizer, portanto, se realmente for necessário, estamos cá para resolver o assunto e seremos, se entenderem assim por bem, nós seremos parte da solução. Se me perguntar que eu, o trabalho que isto dá, pois é um trabalho muito grande, até para fazer as urgências, agora é arranjar médicos para fazer estas urgências, já é uma dor de cabeça, quanto mais para arranjar médicos para depois fazer urgências. É perceber que ninguém quer, neste momento, fazer urgências no interior, não é? E quando se trabalha sozinho, quando se trabalha acompanhado, ainda é uma coisa. Quando se trabalha sozinho, então as pessoas fogem. O problema do hospital, então, realmente as pessoas estão... O centro de saúde, portanto, não é só em Oliveira, em toda a zona, hoje em dia, com o problema da pandemia, o centro de saúde não tem dado a resposta que as populações necessitariam ou necessitavam, e o pessoal tem que se virar para algum lado e tem que recorrer às urgências com patologias que não são da urgência, não é? Muito bem, e falando... Portanto, isso vai dar muito mais trabalho, mas se nós acharem que nós seremos parte dessa solução, estamos cá para arregaçar as mangas, trabalhar no sentido de abrir as urgências 24 horas. Isso mesmo, e falava também da pandemia, e sobre esta pandemia a Fundação também continua a prestar serviços neste combate à Covid-19. Que serviços é que são feitos ainda neste momento, uma vez que a Fundação está desde a primeira hora também neste combate? Na pandemia nós vamos fazer tudo aquilo que é testes, para despiste. Estamos a colaborar com as entidades também agora, neste momento, temos novamente camas cedidas aos hospitais da Universidade, um contrato de programa com os hospitais da Universidade de Coimbra e outro com a ARS. São programas à parte deste programa operacional, são programas temporais apenas, para fazer face à pandemia, para receber doentes desses hospitais, são transferidos desses hospitais para continuar o tratamento inicialmente prescrito. Portanto, neste momento temos outros contratos de programa a decorrer para receber doentes, quer dos hospitais, porque o contrato de programa é com os hospitais da Universidade de Coimbra, outro contrato de programa é com a ARS Centro, para receber doentes dos hospitais da região centro, com desde Aveiro, Coimbra, Viseu e Guarda. Já outra é que são programas semelhantes, iguais àqueles que fizemos já em épocas anteriores, portanto, com duas outras crises. Portanto, incêndios, Covid-19, também uma unidade móvel e todo este acordo, a Fundação tenta assim dar resposta a todas as valências. Sim, a unidade móvel é uma unidade móvel que portanto, aí não gastamos dinheiro com a ARS. Aí quem tem suportado os custos da unidade móvel é a Fundação e é a Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, que nos dá um subsídio, foi desde o início a promotora e que nos subsidia para que nós prestamos esse serviço à comunidade, não é? Especialmente nas aldeias mais longe do concelho, como havia lá, portanto, prestar assistência naquilo que podemos, desde consultas, desde levar medicamentos, levar receitas, fazer medicações, biglicémias, fazer pensos, todo esse material, portanto, isso. Esse aí é um bom programa em colaboração com a Câmara Municipal, que nos tem apoiado, e, portanto, e que tem ocorrido muito bem, que acho que tem sido um sucesso.